Peregrine Mustafa, avisando aqueles que ainda não se enxergaram. Se liga. Eu tô a pampa, não à toa, responsa. É tanta oportunidade que o nego tá a toda velocidade, cada vez mais sincero, mostrando um homem de verdade. Já escorreguei várias vezes na vida, cada dia que caía me arrependia. Pegava na mão de Jesus e encontrava uma saída. Eu hoje aprendi e todo minuto peço pro meu Deus me ajudar. E tenho novas expectativas, é só ele pra vir me fornecer tanta força. Se dependesse do ser humano eu já estava na forca. Chato que às vezes nem o povo de Deus tava comigo. Pouco que tinham da palavra já tinham esquecido. Hoje eu não ligo, pois aprendi a ser tolerante com os fracos na fé. Como louvei em outras músicas, ninguém é perfeito. É raro fixar o discernimento, é em poucos que faz efeito. Piorou? Hoje quem não é cristão, se achando uma pessoa mais certa, ainda bate no peito. Vê se se enxerga, não é diferente de ninguém, muito menos um Superman. Cê nunca voou na vida, ainda quer tirar alguém? Se a sociedade me oprime, não gosta, dane-se. Sou mais o meu senhor que já tirou água da rocha. Pode vir falar mal de mim, que ele está percebendo. Mas só que enquanto estou subindo, é você que está descendo. Ha! Depois não chore, hey, depois não chore. Uh-huh. Olharam feio pra mim, falaram mal de mim, zombaram de mim, murmuraram de mim. Tô com Deus, ele foi sempre o meu amigo. Mas eu tô com Deus, ele foi sempre o meu amigo. Olharam feio pra mim, falaram mal de mim, zombaram de mim, murmuraram de mim. Mas eu tô com Deus, ele foi sempre o meu amigo. Mas eu tô com Deus, ele foi sempre o meu amigo. O inimigo achou que tinha ganho, eu voltei para o meu plano. Fardo novo, reparado, ovelha nova do rebanho. Julgado, fui cercado, acharam, era engraçado. Me humilho a Deus, não me arrego ao diabo. Pois fui arrebatado, soldado, combatente. Sem dar pérola pra porco, confio no onipotente. A conclusão é consciente, de forma coerente. Pra quem falava mal, não sabe porque ele entende. Se arrepende do pecado, que por ele é julgado. Dobra agora seu joelho e o mal será quebrado. Na beira do precipício, caminhe, erga seu cajado. Estando ao seu lado, que Deus tem preparado. Retirando-o do charco, espírito renovado. O pano é muito largo, com a palavra abraçado. Carçudo, revigorado, a perdição foi retirado. Falsos amigos aliados, a si mesmo enganados. A história é verdadeira, convivo toda a fronteira. Espinho tem na roseira, machuca sem brincadeira. Eu sou de Curitiba, meu rap tem autoestima. Levanto a mão pro céu, que sai essa ferida. Proteja das aflições, da cova dos leões, das atribulações, da boca murmurações. Revele sabedoria contra quem me discrimina. Livre-me da hipocrisia, eu prego sua doutrina. Carrego minha cruz, peço Pai, me dê a luz. No caminho que é estreito, muito sábio me conduz. Obrigado pelo espaço que por Deus foi me dar, deixando a minha marca nesse clã abençoado. Pratico perseverança com a guarda sua herança. Sua imagem e semelhança, sabido desde criança. Corrida pelo bem, a união é o que convém. Não pago de Superman, finalizo de um amém. Escuta, porque com a força do meu Deus até os críticos cantam minhas músicas. Vários deles olharam, falaram, zombaram, murmuraram. Vários caíram, mas nem assim eles se ligaram. Coitado do ser humano que me aponta e põe em teste. Tem muitos que não cuidam nem da roupa que veste. Ao invés de me analisar, cês lava a cara e vê se cresce. Foi desse jeito que dá pra aturar. Te dou uma grande dica, é só Jesus pra te dar um jeito. Te dando uma humildade, tira a cisma de perfeito. Tá dando brecha, diabo pega. No abismo escorrega, aí fica fácil pra si mesmo se dar um fim. Leve como dica, leve como queres. Mas há uma tolerância que ninguém aguenta mais tua febre. A palavra de Deus te dá a matéria exata. Pega a lição de casa, então deixe de ser babaca. Aproveite a chance, porque o mundo é só na bala. Aonde eu tento te avisar e não dá ouvido em minhas ideias. Quando tiver na frente do inimigo, tu ver o clarão do tiro, nego. Ha! Já era. É, meu amigo. Hoje em dia, olhar de cara feia, falar mal, zombar dos outros, murmurar, Deus tá te olhando. Aí você anda sozinho. Eu pra esse tipo de gente, nem ligo. Sabe por quê? Olharam feio pra mim.